Te falei, não confunda as coisas. Melhor nem se apegar. Posso não tá mais aqui quando acordar. Te avisei, não sou flor que se cheira, mas essa abelha é teimosa. Me cheira e ainda me beija com essa boca gostosa. Aí o motivo do meu abalo emocional. Fico ou não fico, vou ou não vou, é lance ou amor. E aí chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ou baixinha invocada. Chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ou baixinha invocada. Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava. Quando eu te conheci pensei, vou dar o golpinho que levei. Tentei roubar o coração de uma ladra, dona da lei. Eu não queria te amar, te amei. Eu não queria me entregar, me entreguei. Eu não queria me jogar, me joguei. Eu não queria. Tá aí o motivo do meu abalo emocional. Fico ou não fico, vou ou não vou, é lance ou amor. E aí chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ô baixinha invocada. Chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ô baixinha invocada. Chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada. Pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ô baixinha invocada. Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava.